sair do azul bonito e vive entre as nuvens. Quero ver passar o expressar do teu sorriso, o amor da mãe ao filho. Quero festejar pra levar ao teu coração simplesmente tudo de bom que um dia recebi pra falar em todo lugar. Simplesmente quem é você, como te encontrar. Tudo que for flor que mostre vida e viva pelos campos, eu quero preservar. Que o teu amor, que o teu carinho em mim vire morada, que eu possa mostrar pra levar ao teu coração simplesmente tudo de bom que um dia recebi pra falar em todo lugar. Simplesmente quem é você, como te encontrar. Recebi pra falar em todo lugar. Simplesmente quem é você, como te encontrar.